Olá, muito boa tarde. Temos do outro lado da linha Laurindo Filho, o técnico da Associação Desportiva Nogueirense. Estamos à conversa a propósito do arranque da época, assim podemos dizer, depois de uma paragem forçada devido à pandemia. Antes de mais, muito boa tarde. Iniciamos então esta conversa a questionar como é que a Associação de Futebol de Coimbra decidiu reformular a época que foi então interrompida. Ora, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estarmos aqui a falar um bocado deste novo início de época. Ora bem, depois de muito impasse e de alguns avanços e recuos, ficou estipulado pela Associação Futebol Coimbra que, uma vez que não seria possível terminar o campeonato da forma como inicialmente ele estava planeado, e uma vez também que, após o último confinamento, verificou-se também que não era possível seguir um modelo competitivo que já havia sido debatido entre a Associação e os clubes filiados na Associação, percebeu-se que era preciso reformular tudo. E essa reformulação passou por criar uma nova competição em que os clubes que entendessem participar poderiam fazê-lo, os clubes que decidissem não participar poderiam também fazê-lo, não participar sem qualquer tipo de penalização, ou seja, os clubes que não vão participar neste campeonato que vai decidir ao fim e ao cabo quem é que vai subir ao Campeonato de Portugal na próxima temporada, não vão ser penalizados, não vão descer divisão, mantêm-se na divisão de honra de Coimbra. E mediante depois o processo de inscrição dos clubes, ficaram... E numa fase inicial foram 14 os clubes que decidiram participar e a Associação de Futebol Coimbra depois dividiu esses 14 clubes em dois grupos de 7. Posteriormente, na Série B ou no Grupo B, que é o grupo onde nós não estamos, nós ficamos no Grupo A, houve uma equipa que desistiu, ou seja, a Série B vai ter só 6 equipas, enquanto a nossa série vai ter 7 equipas. Em termos de competição em si... No nosso caso, nós vamos ter 3 jogos fora e 3 jogos em casa. Após esses 6 jogos, vai-se apurar os 2 primeiros de cada série, de cada grupo, para depois disputar uma pool final, que, tanto quanto sei, vai ser em campo neutro. Tudo indica que seja no estádio Sérgio Conceição, em Coimbra, em que as 4 equipas apuradas, os 2 primeiros de cada grupo, vão defrontar-se, todas contra todas, e o primeiro classificado irá subir ao Campeonato de Portugal, e o segundo e o terceiro depois terão acesso à Taça de Portugal, uma vez que, tendo em conta também o contexto pandémico, não vai haver este ano a edição da Taça da Associação Futebol Coimbra. Muito bem. Portanto, quem está agora neste torneio, assim podemos dizer, é só para quem tem o objetivo de subir ao Campeonato de Portugal? A leitura mais fácil de fazer é essa. Eu não vou dizer que todas as equipas que vão participar, as 13 neste momento, têm como objetivo subir ao Campeonato de Portugal. Não sei se é isso que as move ou não. Eu sei que todas as equipas ansiavam pelo regresso à competição. Eu sei que todas as equipas, para além dos problemas e das questões financeiras com que se estavam a debater, também tinham aqui um problema que era o que é que iam conseguir fazer para segurar os jogadores, digamos assim, né? Porque se as associações vizinhas regressassem à competição e a nossa associação não regressasse, o que é que ia acontecer? Provavelmente os nossos jogadores, e não só os da Associação Desportiva Nogueirense, mas dos outros clubes também, poderiam vir a ter convites de outras associações e deslocarem-se para lá para jogar, e depois nós já sabemos, né, que isto ia dificultar muito a tarefa dos clubes na próxima temporada. A verdade é que, mesmo que não seja esse o objetivo principal de todas as equipas, destas 3 equipas que vão participar neste modelo competitivo, a verdade é que é uma oportunidade única para qualquer uma delas poder aspirar a isso. E enquanto técnico do Nogueirense, neste caso, como é que olha para este novo modelo? Concorda? Eu, sinceramente, é um modelo possível. Eu, desde o início, e não só escrevi, como falei, dei algumas entrevistas em relação a este assunto, eu desde o início que defendi sempre que nós deveríamos ter começado quando a Associação realmente entendeu começar pela primeira vez. Porque convém não esquecer, né, nós já estamos aqui em 30 de Abril, mas convém não esquecer que a primeira data que foi lançada seria 20 de Setembro. E nessa altura, se nós temos começado a 20 de Setembro, ou mesmo que tivéssemos começado na segunda data que depois foi indicada, que era o 4 de Outubro, se temos começado nessa altura, nós tínhamos conseguido fazer à vontade um terço de campeonato até ao primeiro confinamento. Pronto. E depois, se calhar, fazer um terço de campeonato, já conseguimos fazer mais outro tanto nesta fase final. Podia-se não se fazer o campeonato inteiro, mas certamente conseguimos fazer pelo menos uma volta. E certamente que não tem sido fácil, então, lidar com esta interrupção. Não, não, de todo. E eu, por acaso, tenho muita curiosidade em perceber como é que as outras equipas também estão. Porque eu acredito que as dificuldades sejam transversais a todos nós. Não, por muito boa vontade que haja, por muito que nós possamos criar, estipular planos de treinos, por muito que possamos fazer um acompanhamento através das novas tecnologias, via Zoom, dos treinos, não é a mesma coisa, nem de perto nem de longe. Portanto, não tem sido fácil. E depois, isto estamos a falar aqui só da parte física, não é? Porque mais do que a parte física... Era isso que eu lhe ia questionar. Em relação a treinos, têm decorrido via online, presencial, como é que o Nogueirense tem feito? Nós, quando percebemos que tão depressa não iríamos voltar a treinar, no campo mesmo, conversamos entre nós e estipulamos que eles já tinham um plano de treinos individual para eles e pedimos para eles continuarem a fazer. E, entretanto, com o avançar com o prolongar do período de inatividade, fomos falando, fomos ajustando e sempre que cada um deles sentiu necessidade de ter ali um reforço numa determinada área, uns vão precisar sempre mais de reforço muscular, outros vão trabalhar sempre mais o cardio, pronto. Nós fomos tentando nos adaptar a essa situação, porque a verdade é que de finais de novembro até agora ao dia 19, que foi segunda-feira, nós regressamos a 20 de abril, então nós tivemos aqui quase 4 meses sem treinos em campo. Ou seja, os treinos tiveram que ser individualizados, acompanhados via online e depois... Quando não era via online, pronto, eles faziam e depois faziam-nos chegar a informação do que é que tinham feito e o que é que não tinham feito e fomos tentando monitorizar desta forma, mas não é fácil. E também então por lesões? Ora bem, lesões podem acontecer independentemente da condição física do atleta. É óbvio que nesta fase eles podem estar muito mais propensos a isso e nós temos essa noção. Mas nós também percebemos e acreditamos que os jogos não vão ter a mesma intensidade. Também é outra curiosidade que eu acho que todos nós treinadores temos em perceber que tipo de intensidade é que nós vamos conseguir ter nos jogos, que tipo de qualidade é que nós vamos conseguir apresentar, porque ao fim e ao cabo isso também acaba por ser importante. Agora, a questão das lesões é uma questão que é bastante importante e nós estamos atentos a isso e estamos a tentar ao máximo possível minorizar qualquer tipo de situação que possa potenciar ainda mais o risco de lesão. Agora nós já sabemos, não é? Há movimentos que são próprios de um jogador de futebol e que provavelmente os jogadores não vão poder fazer com a mesma intensidade ou com a mesma frequência e temos que estar atentos a isso e tentar realmente evitar que haja lesões, porque nesta fase os plantéis, presumo eu, que não sejam extensos, não será só o nosso caso aqui em Nogueira do Cravo. Portanto, nós temos que trabalhar todos no sentido da prevenção das lesões. Nós já o fizemos no início da pré-época, quando supostamente o campeonato ia começar dentro dos prazos. Portanto, esse trabalho foi feito, foi bem feito na altura e já ajuda a minorar, digamos assim, esta situação. Agora, nós já sabemos que por muito trabalho que se tenha feito, a falta de competição acaba sempre por ser prejudicial nesse aspecto. E no domingo o Nogueirense volta então a entrar em campo, frente ao Gandaras. Como é que olha para este regresso? Sente que a equipa está preparada? Estamos porque não há outra forma. Nós, e aliás, eu só acredito que a gente vai a jogo quando no dia 2 nós estivermos a entrar em campo às 16 horas e houver o apito inicial, porque isto, com tanto avanço e tanto recuo, não é fácil. Ora, estamos preparados dentro daquelas que são as condicionantes. Fomos, o mais importante que era do ponto de vista mental e psicológico, nós fomos trabalhando. Nunca houve aqui um desligamento, digamos assim, entre nós. Fomos conversando, fomos falando, fomos mantendo o contacto. Quanto mais não seja, porque era saudável que assim o fosse. E agora vamos regressar no domingo com a mesma ambição de sempre, com a mesma vontade de sempre, sabendo que as condições não são as mesmas, mas ao fim e ao cabo as condições são iguais para todos. Portanto, não vejo aqui ninguém em vantagem, porque toda a gente passou pela mesma situação. Depois, a qualidade individual de cada um e a forma como cada um idealiza o jogo, isso já são outros 500, como se costuma dizer. Mas em termos daquilo que é a preparação possível para este jogo, ainda hoje temos o nosso último treino antes de fazer a convocatória e irmos a jogo, mas a equipa está bem, e está, a equipa está como eu e penso eu também que estará como todos os outros treinadores e todas as outras equipas. Né? Está feliz, nem é ansioso, nós não estamos ansiosos, estamos felizes porque finalmente vamos, se tudo correr bem, regressar e vamos fazer aquilo que nós mais gostamos. Muito bem, para concluir, questionava-lhe então as expectativas para este final de época, assim podemos dizer, até ao final da época, e se de facto o sonho continua da subida de divisão. Eu já disse, e já o disse à Beatriz, que o lugar da Associação Desportiva Nogueirense é nos campeonatos nacionais. Nós estamos aqui a ter uma oportunidade única de poder lutar por isso. Porque a verdade é que num campeonato normal, digamos assim, a pontos corridos, acaba por ser mais difícil porque será sempre uma questão de regularidade. É uma maratona, como nós costumamos fazer essa comparação. Neste caso, será aqui um sprint, digamos assim, serão 6 jogos numa fase inicial, sabemos que a margem de erro é reduzida, mas também sabemos que, primeiro, vamos continuar a ser iguais a nós próprios, pronto, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, mas não vamos deixar de ser a equipa que temos sido desde que nós chegamos a Nogueira do Cravo, há sensivelmente 1 ano e meio, vamos continuar a ser uma equipa personalizada, uma equipa que vai querer disputar o jogo em casa e fora, independentemente do valor do adversário, respeitamos tudo e todos, mas acima de tudo respeitamos aquela que é a nossa história, aquela que é a nossa mais-valia e aquilo que é o Nogueirense enquanto clube e a sua gente. E se nos deixarem, e se nós tivermos competência para isso e formos capazes de o fazer, vamos lutar para acabar o mais acima possível. É óbvio, até porque, uma vez mais, eu sou obrigado a dizê-lo. Esta é uma oportunidade única mesmo para quem não quer ou quem inicialmente não tinha como principal meta subir divisão. E nós vamos fazer de tudo para honrar a nossa história, para honrar aquele que é o nosso trabalho, o símbolo que trazemos ao peito, para tentar chegar ao lugar mais alto possível. E se isso significar, no final, a ida à Taça de Portugal ou a subir ao Campeonato de Portugal, como é óbvio, não vamos ajeitar essa possibilidade. Muito obrigada, Laurindo, e muito sucesso para o Nogueirense. Ok, muito obrigado uma vez mais pelo convite e continuação do excelente trabalho em prol do desporto e da comunicação da região.